Paz do Senhor. Um pastor planejando falar sobre amizade e amigos pediu que a congregação trouxesse todos os seus melhores amigos no culto seguinte. Para surpresa dele, começaram a chegar com cachorro, papagaio, periquito, bicicleta. Mas e você? Quem você levaria? Eu aprendi muito com Jesus a respeito de amigos e amizades. A melhor maneira que Jesus me ensinou para fazer amigos é se interessar pela pessoa e não fazer a pessoa se interessar por mim. A pior maneira que o mundo me ensinou para fazer amigos é comprar uma enorme casa na praia, colocar lá um iate e uma piscina à disposição. Também aprendi que quando eu sou juiz entre dois amigos meus, certamente eu acabo perdendo um. Hoje eu estou com muito cuidado escolhendo minhas amizades, porque eu sei que no fim eu vou ficar exatamente como um deles. Mas e você? Quem você levaria mesmo naquele culto? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.